às dificuldades, em meio às lutas, eu não vou parar de glorificar. Eu não vou parar de te adorar, Senhor. Aleluia! Aleluia! Nessa geração é homem se perdendo por valores financeiros, e dizem que é por direito, mas são todos interesseiros. A ambição do seu coração alimenta os seus desejos, mas Deus irá cobrar. Barreiras, que quebra as cadeias e derruba as muralhas, pois essa